desperta, Maria acordada na praia deserta, na areia molhada estava a lua deitada. Na linha do horizonte, como uma vela afunada de veleiro gigante, no barco que me leve pra essa terra distante. No barco que me leve pra essa terra distante. Cantava Maria, assim cantava Maria, mas o mar nem ouvia. Assim cantava Maria, assim cantava Maria, mas o mar nem ouvia. Era a voz de Maria, a voz de fado dolente, que o coração português bem sabe, bem sente. Mas o mar delicioso que lhe roubasse em segredo, atirava-se aos rochedos de fúria, bem pesaroso. No barco que me leve pra essa terra distante, barco que me leve pra essa terra distante. Assim cantava Maria, assim cantava Maria, mas o mar nem ouvia. Assim cantava Maria, assim cantava Maria, mas o mar nem ouvia.